bao manto bao lio bokula kaluze kofo ah olele mabele lisi panga jema empoye empoye alifa kene ya kanga sankome benanga lo nyukulie colonel ilenge bokula kawera lisiye mabela moyo kena kolonka na likotela Eli maso jo necropole Bokula kabombo ko iselenge Mabele lisiye Mabela moyo kena kolonsi selinsi sela Lomo chale nekuke Benangi kemelio Benangi kemelio Ikemelio ikemelio ikemelio Ikajema balikola Ikemelio ikemelio ikemelio Mabela chikibi Quatre bijoux paquetés. Inspecteur, Anyema katanga bayo kipasi na motema Goma bukafu bayo kipasi na motema Makongo bandunu bayo kipasi na motema Mokoso riantale bayo kipasi na motema Kukulaka rechando mkale Kukulaka bayo kipasi na motema Papi boto bolumbu bayo kipasi na motema Mama jena boka na ayo kipasi na motema Yalize kopo ya ayo kipasi na motema Bana mikiri bayo kipasi na motema Bana nikemelio Bana Tony Ilumbe Albertine Abosako Sawa Manusha Mwadi, Suzu Mwanja Lasi Mpoyo, Keibonga Koche Bazamba Dominiko Bake Kofila Je kuku yo ka wane boso mi onoki A jana imaza na RVA Sani nga la bise ngon semeni yana Lezi bo kepe na mpanda kongo Eko malo sanya kepe deja harimoleka Imi na mama na enoke kushua Kona kome posita ke kima koso Jonathan Loma Koso tapa na kime mosu kena rike boleme Bobo Boto Isa dolele mabele elise Joka lele kaparolye Isa dolele bonime kwa tere Bonime kwa tere Louis Bondoko, on y met pas d'aller. Africa people, on y l'a moya moya. Banane pour la babioma, pour soigner, et les gagnants paient le la robot de ma sélection. No de ma ya, no de ma ya, et t'es que l'autre de moi. Charles Koulufa, fils Bakita, maître Benena Kauka. Patrick Akirimo Laetitia Mugulu, Francis Mugulu, Joël Mugulu, Naomi Gracia, Berthe Mami mambo te mama me, zara mo imbo te mo tenelo